coloque o espírito natalino dentro da sua casa. Adquira hoje o presépio em embalagem especial de madeira e imagens em resina de santos variados. Um produto da loja Evangelizar que não pode faltar no Natal da sua família. Adquira o presépio na nossa loja Evangelizar, no centro de Curitiba, anexo à Igreja de Guadalupe. Produtos da loja Evangelizar, sempre presentes. Para mim. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Que bom que eu posso contar com a sua ligação. Que você se torne um associado hoje. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Se cada um puder ajudar, nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geisno, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, hoje domingo, terceiro domingo do Advento, alegrai-vos no Senhor. Hoje é chamado Gaudete, alegrai-vos no Senhor. Quem escutou minha homilia de manhã sabe do que eu falo. Alegrai-vos porque o Senhor vai chegar. Alegrai-vos mesmo na tristeza, porque tempos novos virão. Alegrai-vos. É o domingo da alegria, não uma alegria fútil, uma alegria que brota de quem confia no Senhor. Alegrai-vos! Filhos queridos, é nessa alegria que provém de Deus que convido você a escutar o que foi deixado na plataforma. Eu, daqui de Santo Amaro das Brotas, ouço pela Rádio Cultura e estou aqui para agradecer todas as bênçãos. E principalmente, eu não sabia ler, como ler a Bíblia, que ela vivia só de enfeite, mas hoje eu aprendi que a palavra de Deus é maravilhosa e entra na nossa casa e deixa nossos corações na maior paz. Eu sou Ilza dos Santos, daqui de Santo Amaro das Brotas. Obrigado. Amém. Amém. Um grande abraço, Ilza. Fico feliz. Muito feliz mesmo de saber que eu tenho ajudado você a descobrir a grande riqueza que tem a palavra de Deus. Inclusive, digo para vocês, se vocês sentiram o mesmo, liguem 0 operadora 41-8401-0909, dígito 2. Vamos lá? Domingo, terceiro do Advento. Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras de salvação. Somente o céu tem para dar. Somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Mateus 11, 2 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres se anuncia a boa nova. E feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Olhai os que vestem roupas finas, estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então um profeta? Sim, eu vos digo, e mais do que um profeta. É deste que está escrito: eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu quem fosse maior que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu explico um pouquinho o texto. Lembra quando eu falei, quem assistiu à missa de manhã, a terceira vela se acendeu. Então, a reflexão deixa de ser a segunda vinda, quando Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, para falarmos da primeira vinda. O presépio, o nascimento. Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E o terceiro domingo do Advento é marcado com uma figura um pouco exótica, mas que veio preparar o caminho do Senhor, João Batista, o precursor. Aquele que Jesus disse é grande, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. João Batista, o precursor. Hoje somos chamados a preparar o Natal do Senhor, o caminho do Senhor, a embaixada do Senhor, a chegada do Senhor. Entende o espírito? Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, viva o precursor. Porque João Batista anunciava o Salvador. Eu estou vendo no site. Olha o que diz o Marcos de Iguatu. Padre Reginaldo, obrigado por todos os dias estar nos incentivando a rezar mais e mais, o que tem melhorado muito minha vida. E temos que rezar sempre, porque Deus recebe nossas orações. E buscando Ele sempre, sempre, Ele nos ajudará, que assim seja. É isso que eu tenho aprendido com o Senhor. Um abraço, Marcos, de Iguatu, estado do Paraná. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Pai, Filho e Espírito Santo.